e promovida a sua realização na Fundação Allan Kardec, hoje aprovada e adotada pela Federação Espírita Amazonense. A Federação, no Conselho Federativo Nacional de 2005, apresentou um vídeo, umas fotos que nos causaram grande emoção, mostrando o trabalho daqueles evangelizadores que, deixando seus lares, saindo pela madrugada, iam visitar regiões distantes dentro da mata, comunidades praticamente dentro do território indígena, de balsa, de barco, para levar o Evangelho de Jesus. E nas fotos mostradas pelo presidente da Federação Espírita Amazonense, curioso observar que até os animais se aproximavam na hora do estudo do Evangelho. Está lá registrado. No momento do estudo do Evangelho em grupo, cabras, as galinhas, animais que estavam ali próximo, jumentos, cachorros, gatos, se aproximavam como se aproximavam os animais de Chico no momento de suas orações, no momento do seu Evangelho. Mas a foto que mais nos causou admiração foi uma foto batida de um padre abraçando dois evangelizadores espíritas. O padre recomendava em seus sermões na igreja que as pessoas participassem do estudo em grupo do Evangelho. Foi um momento muito emocionante no ano passado, em 2005. A presidente da Federação Amazonense distribuiu o roteiro sistematizado do estudo do Evangelho para cada federativa. E nós que estávamos presentes também, assessorando o presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, tivemos a oportunidade de distribuir um CD com a apresentação em áudio dessa apresentação que estamos fazendo hoje, com mais atualidade, com mais recursos. Cada um recebeu o roteiro e a palestra em áudio. Curioso observar que nesse mesmo ano, Divaldo Pereira Franco, respondendo a uma das perguntas no Conselho Federativo Nacional, respondeu que a solução para as casas grandes era justamente a adoção de estudos em grupo, porque ali nós evitaríamos que a casa que muito cresce, o amor desaparece. Porque se nós imaginarmos verdadeiramente, por outro lado, uma casa grande que dispõe de vários grupos de estudo, assemelha-se como se fossem várias casas espíritas sobre o mesmo teto, apenas sobre a mesma administração, reduzindo despesas, rateando custos. É assim que funciona os estudos em grupo nas casas espíritas.